estamos aqui com mais um TT. Trending Temp. Trending Temp Brasil. Hoje vamos falar de assuntos polêmicos que. Polêmicos que permeiam o Twitter e a internet. Porque o que está em trending topic no Twitter quer dizer que está sendo bastante discutido pelo meio da informática da internet, tá ligado? Hoje, os trending topics, e vamos falar, que vamos desvendar, é o que porra é Dia Mundial Sem Tabaco. Me preocupo com qual tabaco se refere. Dia Mundial Sem o Tabaco, o famoso cigarro, não confunda com outros. Eu apoio essa medida. Médicos se mobilizaram para criar esse Dia Mundial Sem o Tabaco. E eu me assusto com as pessoas que hoje em dia ainda têm coragem de fumar tabaco. Com tanto tabaco bom por aí, o cara vai logo fumar. Entendeu? Bicho, qual é? Qual é, velho? É normal que os caras das antigas tenham caído nesse lance do tabaco aí. Da liberdade do cigarro, do Hollywood, do derby. Mas hoje em dia, com tanto esclarecimento, você se viciar numa bosta dessa, entendeu? Eu acho que é uma profunda falta de personalidade. Porque, na minha opinião, quem começa a fumar sempre é pra aparecer. Você não começa a fumar porque você traga e acha gostoso, tá ligado? Você começa a fumar porque você quer aparecer mesmo, velho. Você quer aparecer, brother. Então por aí vai, você começa a fumar aquela bosta. E a primeira vez que você fuma, eu aposto que você tossiu, tá ligado? E aí, mas você, oh, que gostoso, meu, eu quero aparecer, meu. Aí começa a fumar aquela bosta e jogar fumaça na cara dos outros. Porra, quase todo fumante é mal educado, velho. Eu não sei o que é que tem, velho. Tinha uma mina aqui do prédio, ela tava batendo um papo comigo, falando sobre os moleques que deixam um prédio bastante fodido, meu. E que jogam merda no chão, papel de confeite e a puta que pariu. Só que ela acabou de fumar e jogou a bituca de cigarro no chão, porque não jogou no cu e tragou, meu. Ah, filha da puta. Se você fuma, brother, beleza, fuma na tua, não vem jogar fumaça na minha cara, tá ligado? O que me pudesse mais ainda com esse lance de cigarro, é porque, porra, é proibido fumar marihuana, cogumelos alucinógenos e a puta que pariu. Mas o cigarro aí, que causa muito mais mal do que uma maconha, ele é liberado e existe uma conferência mundial que todos estão tentando frear essa porra aí do tabaco. Existe uma eu não sei o nome, passou no jornal, no Fantástico, no Fantástico, ou no jornal Hoje, que existe um acordo mundial que um dos compromissos é diminuir a incidência de viciados em tabaco. Viciados em cigarro. Então, velho, se é uma questão de calamidade pública mundial, por que não proíbe esta bosta? Aí você vê, velho, não proíbem por quê? Porque as grandes indústrias vão tomar no cu e vai ser muito triste pra elas, coitadas, uma bosta. E o cigarro, que tem milhões de desgraças ali dentro, milhões de químicos, de reatores químicos fazendo uma verdadeira combustão do seu cu ao seu cérebro, vai foder seu pulmão e a puta que lhe pariu. Mas aí não existe nada pra frear isso. É pra ter os tóxicos mesmo e foda-se. Deveria existir leis pra proibir essa quantidade exorbitante de tóxicos. Entendeu? Aí proíbe várias coisas aí. Como maconha, sei lá, esse papo de maconha aí já rendeu, tá ligado? Já foi trending topic de ontem. Mas fazer um comparativo do tabaco com a maconha, o cigarro faz muito mais mal. Só que a população carente de inteligência não sabe disso. É uma população ignorante e burra que ainda cai no conto do Hollywood. Que você vai viver feliz, alegre e com liberdade plena. Você fumar um Hollywood suave. Ô, bosta. Pra finalizar, queria falar sobre restart no acesso MTV, caiu no Trend Topic. Foda que eu acho que o restart é a banda mais odiada e a banda mais amada do Brasil, porra. Porque eu, ao mesmo tempo que eu vejo milhares de pessoas sensatas botarem pra fuder nesses coloridos filhos de uma puta, por outro lado, vejo um monte de jovens retardados e crianças alegres defendendo com o próprio cu virado a pirocas essa banda maravilhosa que é o Restart. Então, recado final, trolha no cu do Restart e você que fuma, consciência, brother, porque você só tá se fudendo. Mas é problema seu, né? Você pode continuar. Só não fume na minha cara. Se você baforar esta bosta na minha cara, você vai morrer! Não soube cuidar.